você cheira um pó para ficar loucão. Passa a paranoia, logo vem a depressão. A polícia te enquadra, te chama de ladrão. Sua família te despreza, sua mina fala um montão. Não estou aqui para lhe criticar, pois já fui maluco e só quero te ajudar. E trago comigo um camarada, seu nome é Jesus, que te livra dessa roubada. Pó, balada errada. Pó, pó, pó, parada errada. Pó, balada errada. Pó, pó, pó, parada errada. Não quero fazer sua cabeça nem influenciar algum tipo de religião. Quero apenas que conheça a verdade antes que acabe dentro de uma prisão. Você vai ser um cara feliz por ter conhecido a salvação e eternamente agradecer a Jesus por essa incrível libertação. A polícia não vai mais te perturbar, sua família muito feliz ficará. Tua mina nem se fala, brother, cada dia mais vai te amar. Pó, balada errada. Pó, pó, pó, parada errada. Pó, balada errada. Pó, pó, pó, parada errada. Ser cristão não é apenas seguir uma religião ou se encaixar em algum tipo de organização, e sim, ser um cara livre do pecado e puro de coração. As lutas virão, mas não fique assombrado. Agora você tem um forte aliado. Nunca se esqueça, brother, Jesus sempre estará do seu lado. Pó, balada errada. Pó, pó, pó, parada errada. Pó, balada errada. Pó, pó, pó, parada errada. O crack é balada errada. O álcool é parada errada. Heroína é balada errada. E o pó? Pó, balada errada. Pó, pó, pó, parada errada.